Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro nas tribulações. Ainda que a terra se mude, não poderemos. Refúgio. Que eu